só some. Meu nome no seu nome, eu prometo te fazer feliz, como você sempre quis. Você sabe que eu nunca fui de me desculpar. Sou orgulhoso, mas por esse amor eu prometo mudar. E as minhas verdades eu juro que vou repensar. Se você deixar a porta aberta, eu prometo ficar. Cometi erros que você adora repetir, só pra me lembrar o quanto te fiz infeliz. Assuma a culpa e se eu errar, cumpra a sentença que você declarar. Chamo o juiz, eu vou passar minha felicidade pro seu nome. Só some, meu nome no seu nome, eu prometo te fazer feliz. Chamo o juiz, eu vou passar minha felicidade pro seu nome. E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra some. Só some, meu nome no seu nome, eu prometo te fazer feliz, como você sempre quis. Você adora repetir, só pra me lembrar o quanto te fiz infeliz. Assuma a culpa e se eu errar, cumpra a sentença que você declarar. Chame o juiz, eu vou passar minha felicidade pro seu nome. E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra some. Só some, meu nome no seu nome, eu prometo te fazer feliz. Chame o juiz, eu vou passar minha felicidade pro seu nome. E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra some. Só some, meu nome no seu nome, eu prometo te fazer feliz, como você sempre quis.